ar em Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. E aí, na estreia de Fênix Negra, vixe, cortaram as asas da Fênix nessa estreia. Opa, eu sou o Magari e na falta do Paulo Arthur vai eu. Ave Fênix! Ai ai. Bom, até essa referência eu entendi. Oi pessoal, eu sou o Donovan. E eu só estou feliz porque esse filme não foi pior do que o Quarteto Fantástico. Fato. Aqui o André Marques, aí o Coveiro me enganou aí. Eu? Porque eu pensava que a gente ia falar do filme da Jean Grey, em vez de ser... E não vai ser, não? X-Men. Eu vi o filme da Jean Grey, não vi nem o filme da X-Men. Não, mas a ideia, eu acho que era essa mesmo, né? Quando apresentaram aí essa ideia do X-Men Fênix Negra, inclusive nos Estados Unidos, cortaram o X-Men da frente, né? É o filme da Fênix Negra. E realmente, é um filme que foi realmente bem focado na personagem. E essa talvez seja a parte melhor do filme, porque com isso ele conseguiu, na minha opinião, né, fugir de um monte de mesmices e repetições de dramas que aconteciam nos outros filmes de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Bom, esse é um podcast pra isso, né? A gente tá gravando esse podcast após o final de semana de estreia. A gente já sabe que foi um fiasco, ao ponto de ficar em segundo lugar na bilheteria de estreia. Perdeu pra outro estreante, que é A Vida dos Pets, ou A Vida dos Bichos 2, eu não sei como traduzir aqui. E, assim, de previsão, que era pra ser uma previsão de 3 dias nos Estados Unidos, de 50 milhões, que já era muito baixo pra franquia, foi caindo pra 40, terminou com 33 milhões. Cara, eu acho que são poucos os filmes nesse momento de super-herói que conseguem fazer uma coisa tão baixa assim. Sendo que acho que talvez tenha sido o primeiro, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso nesse podcast. Vai ter só uma pequena pausazinha aí rapidinho pra gente ver a opinião da galera. Eu duvido muito que nessa leitura de e-mails e comentários vai ter gente elogiando. A gente vai ler alguns comentários aí, só pra ver a temperatura da coisa, né? Mas pra ser um filme da Fênix Negra, a temperatura não anda muito quente, não. Então vamos passar pra nossa leitura de e-mails e a gente retorna daqui a pouquinho. This is Charles Xavier. Help is on the way. We're doing space missions now. Cool. Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma leitura do Inominata 616, uma leitura de comentários dessa vez, a gente não pode nem mais chamar de leitura de e-mails, né? Bom, eu tô sozinho aqui e a ideia é testar uma nova parada aqui do Facebook, né? O Facebook sempre sai inventando moda de viola, ele só não faz o certo, que é deixar uma visualização mais justa, né? Um alcance mais justo pro pessoal que tem as páginas já há um bom tempo, né? Enfim, tá cada vez mais injusta essa parada, mas enfim, deixamos nossas lamentações para lá. Já basta lamentar o filme da Fênix Negra aqui. E eu resolvi ver como é que funciona isso aqui e pedi apenas para os tais superfãs, tá? Vale ressaltar que eu não escolho superfãs, é um algoritmo do Facebook que decide isso. Eu só posso tirar o selo dos superfãs, então se comportem, né? Então, os superfãs que foram selecionados pelo Facebook, não sei o que parâmetro ele usa para isso, mas enfim, pedi para eles comentarem brevemente, não se estenderem, sobre quem viu o que achou de Fênix Negra. Então vamos ver como é que rendeu essa ferramenta nova aí, tá? Mas de cara eu posso dizer o seguinte, ela teve até um alcance bacana, né? Porque eu fiz isso, essa postagem pedindo isso no sábado à noite, geralmente não tem um alcance tão grande e rendeu pelo menos mais de 40 comentários, né? Em menos de uma hora. Então vamos lá, começando com alguns, não vou poder ler todos, tá? Então, Rodrigo de Moraes disse: história esmagada para caber em duas horas, atuações fracas, personagens com mais foco por conta do Oscar. Sou fã de infância dos X-Men, mas esse foi difícil de se assistir até o final. Ixi, O Ricardo Marafon já gostou do filme. O filme é top. O que faltou foi a Fênix aparecer melhor definida no formato de pássaro de fogo e em maior quantidade. Bom, ela deu uma parecidinha lá no final. Foi melhor do que o confronto final, né, amigo? Então, Matheus Martins, o filme está na média dos filmes do universo dos X-Men da Fox. Mas como ele é o último capítulo de uma franquia que ele deveria ter cenas dignas de serem chamadas de épica, essa é a grande decepção que mais pesa. Fora que os personagens não evoluem. Ih, a gente vai falar muito disso, meu amigo. Parecem estar sempre no mesmo loop de dilemas. Ixi, cara, você foi pontual. Escuta esse podcast, que esse podcast aí você vai gostar. Joss Lacerda, a história ficou muito corrida e ficou nítido que o final não era aquele. Tirando isso, eu até que curti o filme. Victor Damasceno, filme cheio de cenas emocionantes que não emocionam. Nossa! Bruno Henrique Giannanci, eu gostei do filme, porém eu senti que faltava bastante coisa. Sei lá, a saga da Fênix Negra nos quadrinhos é até grandiosa. Eles não conseguem passar isso pras telas, infelizmente. O máximo que temos é uma aventura simples da Fênix Negra mesmo. Mas não é ruim de tudo também. Mas também fica meio complicado fazer uma saga ao pé da letra, hein? É meio difícil mesmo. Leonardo Alves, nossa, aí ele já bagunçou. O problema é quando começa e vai até quando termina. Denis Ferreira, provavelmente ele sofreu com as refilmagens. O final foi o que mais me decepcionou, acredito. Nilo Francis, se fizesse igual a animação dos anos 90, não tinha todo esse mimimi. Eu gostei do filme. Pois é, né? Tem esse apego desse desenho dos anos 90 que o pessoal não larga a mão ou não tira o pé. Pedro Minjante Juliano, talvez o maior erro foi fazer o filme praticamente morto. O filme não traz nenhuma carga dramática, principalmente pelo fato de que você sabe que aqueles personagens serão reputados daqui a um tempo. Eles deveriam ter um filme épico, uma despedida para esses mutantes, mas eles acabaram meio que desistindo e lançaram o filme do jeito que foi. Mas na verdade tem uma série de problemas aí. Eu acho que nem todo mundo sabia quando começou o filme que seria mesmo o último, né? Mas tinha que suspeitar já, né? Michele Dias Ferraz, vários problemas. O primeiro é que os X-Men se Wolverine não dá, né? E a outra, a Mística sendo heroína e conselheira da paz, abre uma carinha de vômito, assim, blá. O pessoal não gosta mesmo não sei se não gosta da Mística dessa versão dos X-Men ou se não gosta da Jennifer Lawrence, né? Diogo Carvalho, não é espetacular, mas não é tão ruim quanto estão falando. Tem filme que fez mais de 1 bilhão e é pior. Nossa! Ih, já sei, tá pegando no pé de outro filme aí. Leonardo Cabanelas, dedo forte dos roteiristas para a trama seguir para um ponto. E de forma nenhuma pouco natural, fazendo assim você não se reconectar com o filme. E é visível o que inúmeros adiamentos fizeram com a trama. A inserção dos alienígenas para fazer um início de ponto com o MCU. Bom, vocês viram. Bom, Leonardo, não foi bem isso que aconteceu. Não inseriram os alienígenas para fazer ponto com o MCU. Isso aí você acha que tá por fora das notícias. Thiago César, estragar uma grande saga dos X-Men duas vezes em uma mesma franquia é o maior erro. Putz, que merda de vilões são aqueles. Que trama mais empurrada aleatoriamente. Ainda bem que acabou. Por mim, fica alguns anos sem X-Men para a Marvel fazer direito. E aí, Pablo Oliver, achei melhor que o Apocalipse e bem inferior ao First Class e o Dias de um Futuro Esquecido. O filme era para ser dividido em mais partes, ficou corrido. O que era pra focar na Fênix Negra acabou sofrendo por não ter a Fênix Negra. A personagem da Jessica acabou sendo a contraparte que a Sophie deveria ter sido. Jean passa o filme todo sofrendo e temos pouquíssimas cenas do que poderia ter sido a grande vilã dos X-Men. Pablo, você meio que pensa parecido comigo aí. Bom, aí a gente vai ter uma série de comentários, como eu falei, não vai dar pra ler todos. Eu só escolhi alguns aqui, tem muita gente que não viu o filme. Mas aí fica zoando aqui, né? Dá pra perceber nos comentários que não viu o filme. E, enfim, a gente vai parar a nossa leitura de e-mails por aqui, porque a minha ideia é fazer um podcast que seja pelo menos menor ou do tamanho de X-Men Fênix Negra, né? Não dá pra fazer um podcast maior do que o filme, porque não tem muito o que falar. Então, sem mais delongas, né? Continue mandando seus e-mails pra nominata@marvel66.com ou então, fica atento lá nas redes sociais do site, não só no Facebook, a gente vai tentar se conectar melhor lá, né? Mas, enfim, também curte a gente lá no Twitter, né? Segue a gente lá no Twitter, a gente tá tentando reativar aquilo lá, Instagram, enfim. Procura sempre a marca Marvel66 porque a gente tá quase em todos os lugares. Então, vamos lá voltar para a Fênix Negra e ver o quanto ela alcança de voo. Did you hear what the kids are calling you? Phoenix. Hello, Jean. Who are you? The better question is, who are you? Something's happening to me. When I lose control, bad things happen. But it feels good. Bom, eu não quero dissecar muito sobre o filme em si, né? Não dá pra dissecar muito. Inclusive, é um dos filmes mais curtos da franquia. A história, por já ter existido, inclusive, o X-Men Confronto Final, e eu vou até ressaltar isso aqui durante esse podcast, acaba tendo muitos elementos sendo repetidos aqui, né? Então, eu vou começar um podcast diferente. Eu não vou falar sobre personagens, não vou destacar tópicos sobre atos ou partes do filme. Vamos fazer diferente dessa vez. Vamos falar primeiro dos pontos positivos, né? Vamos esmagar aí o bagaço aí dessa laranja aí e tirar o lado bom desse suco aí, né? E tem duas pessoas aqui que eu sei que não acompanha muito X-Men, acho que nem nos quadrinhos, né? Não é o forte delas. Né? Não sei como é que era o gosto deles pelo cinema. E outra pessoa que eu sei que assistiu o filme, inclusive, comigo, foi o Donavan, que aí sim é um fã árduo dos X-Men, né? Então vamos ver aí o lado positivo aí que vocês acharam do filme. Então, eu não lembro se eu participei dos outros podcasts sobre os X-Men aqui. Acho que participei, não sei. Mas eu não sou muito fã dos X-Men nos quadrinhos mesmo. Eu li pouca coisa mais anos 80 e um pouquinho mais recente. Recente que eu falo é um pouco mais depois de 2000. 2000, 2005, por ali. Mas, na verdade, eu acho os filmes dos X-Men no nível que são as revistas dos X-Men, medianas. Eu leio, não acho nem muito bom, nem muito ruim, tirando uma ou outra coisinha mais chata. E esse dos X-Men aqui da Fênix Negra, eu achei na média. Eu não gosto muito de comparar as franquias, mas entre essa franquia atual e a antiga, eu achei essa história da Fênix aqui bem melhor que a do Confronto Final lá. De fato, né? Porque era o filme mais criticado. Só que, na minha opinião, ao mesmo tempo ele lembra muito, né? Muitos elementos se manteve, né? Sim, sim. Até porque eles pegaram os elementos da própria... Não fala da saga dos quadrinhos, mas do conceito da Fênix, dos quadrinhos de ser... Nesse ponto eles valorizaram mais a parte de força cósmica, né? Eu achei ele um pouco arrastado em alguns momentos. O filme demora um pouquinho a ter aquela parte no espaço que me lembrou bastante. Falei, o que é? Eu tô assistindo o X-Men ou já é a origem do Quarteto Fantástico? Você sabe que eu achei essa parte a mais bonita, né? Mais bem tratada, inclusive de efeitos especiais, né? E ela lembra um pouco o ritmo dessa parte aí da convocação deles, dele indo pro espaço. Lembra um pouco aqueles filmes de... Sabe, quando os caras vão... Filme de astronauta mesmo, né? Tipo... Ou aquele filme que vai pra destruir Armagedon. Um asteroide, é isso. Armagedon. E o Simon Kinberg, né? Ele foi um produtor de Perdido em Marte, né? Então essa parte ele sabe fazer. É legal, usaram de novo o poder do Mercúrio lá do jeito legal. Apesar dele ter saído do filme rapidinho. Não é ironia, ele saiu rapidinho. A parte da morte da Mística também foi uma cena. Mas aí depois eu acho que o filme dá uma bela caída, assim, até... Pois é, por isso que eu... A hora da batalha final. Por isso que eu começo com a parte boa, que eu sei que a parte boa tá lá no começo. Então. Achei legal a parte do desenvolvimento, a Jean tentando a origem, entre aspas, da personagem lá da Jessica Chastain, sei lá como fala. Sim. A própria Crystal aparecendo lá só pra falar, eu tô aqui, viu? Mas aí tudo bem. Pelo menos ela era a Crystal mesmo, parecia a Crystal, e fez o que a Crystal fazia, cantou música pra galera ficar dançando. É melhor do que alguns mutantes genéricos que não tem o nome do mutante, mas faz outra coisa totalmente diferente, né? Tem uns aí que fazem isso. Tem uns que eles citam de nome, mas como eu não conheço muito a franquia, eu fiquei, tá, tudo bem. Eu gostei do, apesar dele aparecer pouco também, gostei do Magneto. Ele mostra que realmente se esses personagens fossem do MCU, o Thanos teria um pouco mais de trabalho, porque o Magneto é bem apelão. É bem apelão, mas levou um couro da Jean ali no meio, né? Mas é também a Jean, né? Seria como, sei lá, o Thanos apanhar pro... não, ia falar da Capitã Marvel, mas seria uma personagem muito vagabunda. Eita! Começou! Mas, enfim, eu achei essa parte legal, só achei aquela coisa da Jean ficar matei, não matei, quem meu se matou, eu conto, mas não conto, diz você, diz eu, diz você. ela com o Magneto lá, mas... A parte da barriga, aí a parte da porradaria final eu achei legal. No geral, eu gostei. Você achou que barriga... Você achou que a barriga tava onde no filme? Então, naquela metade depois da morte da Mística até... Vou te ser sincero, que eles vão... pra mim a barriga todinha foi genoxa. Então, também. É, aquela parte mesmo. Aquela parte mesmo que ela vai lá pra... Ela fica conversando, depois tem o helicóptero que explode, depois não explode, depois o Magneto fica os dois lá pra tela verde, vai, derruba você, derruba eu, derruba você, derruba eu. Não é nem porque não acho que não deveria ter. Deveria ter alguma cena aí, mas aquela cena também do confronto no meio da rua, lá na frente daquele casarão, que eu nem sei que casarão, que diabo era aquele ali. Aquilo ali parecia aquelas coisas meio Tom e Jerry assim, sabe? Um puxa o outro, não sei o que, carrega. Tudo bem, entendi. Mas como vai, depois de 20 anos que tem essa franquia, esses tipos de luta lembram os mesmos de 20 anos atrás, né? Aí fica meio sem graça, sabe? Pô, meu problema com essa cena foi o meu problema com todo esse tipo de cena, assim, que foi de noite. Eles escondem os efeitos. Não, mas eu nem acho que foi de noite, porque uma coisa que esse filme não teve problemas, e é uma coisa que eu tenho que elogiar bastante, é os efeitos especiais. Estão bem melhores do que Dias de Futuro Esquecido e bem melhores do que Apocalipse. A maquiagem do Fera realmente prestou, que era uma coisa que me incomodava em alguns dos outros filmes aí. Tudo bem, a Mística, o pessoal reclama que ela foi mudando, né? Cada filme ela fica com a pintura diferente. Tudo bem, vai que a personagem tá envelhecendo, a pele vai mudando da mutante lá. Mas também não tive problema nenhum com a maquiagem dela agora. Os efeitos especiais não foram um problema. Pra mim não é questão nem escuro. Pra mim é porque a coordenação do tipo de luta... Tirando aquele maluco lá que chamaram de Red Lotus lá, e que não tinha nada a ver com Red Lotus dos quadrinhos, e parecia a Medusa dando uma chicotada nos cabelos pra lá e pra cá, parecia uma luta doida assim, de que ninguém sabe lutar ali, né? Nem sabe aproveitar os poderes. Então, assim, é o que eu reclamo. Passam-se 20 anos, e aí você parece que o tipo de coordenação, os diretores de ação nesse tipo de luta, parece o mesmo. Tem isso também. Mas é. Então, tirando a. Essa parte que você falou, mas a parte de ser escuro também, até achei a cena legal. Apesar de ser, como você falou, não tem muita evolução dos personagens, mas é uma cena de ação. O Noturno se teleportando pra lá, pra cá, a outra aleatória ela parando. A Mística, a maquiagem na Mística, acho que como ela ia ficar pouco tempo, deram uma melhor aproveitada que em Apocalipse, que era só um guache tinta azul na cara dela. É, mas eu acho que dessa vez não foi nem guache, eles colocaram uma... Acho que fizeram algum efeito de tratamento na... Deve ter feito uma pintura também, mas... Você vê que tem um... Todo filme tem uma melhoria ali nos efeitos visuais, como se fosse uma coisa de VFX mesmo, só maquiagem, tá? Aí, parece que não só tem maquiagem, tem maquiagem, mas um efeito especial por cima, uma tintura, um retoque aí de VFX aí. É assim como o Magari, né, eu não conheço tanto de X-Men nas revistas, embora eu talvez, não sei, eu leia um pouco mais do que ele. De 2011 pra cá, eu li quase tudo que saiu, né, foi quando comecei a ler mesmo X-Men, e li algumas coisas dos anos 80 lá do Claremont, que é realmente... Uma das melhores coisas, se não a melhor, né? Mas não cheguei a ler a fase dele toda. Ainda tento fazer isso um dia, porque realmente... O pouco que eu li, eu gostei muito. Né? Times, eu vejo tudo, né? O 3, o confronto final, realmente foi o... Realmente não foi muito bom. Embora, né? Eu Homem-Aranha 3 e o X-Men confronto final, acho que foi um dos piores times que teve, né? Agora, eu acho, assim, o Homem-Aranha 3 é ainda pior, mas tudo bem, isso aí é de outra história. Agora, Você tá maluco. Ah, eu acho o Homem-Aranha 3 ainda pior. É porque você tem aquela coisa passional com o Homem-Aranha, mas eu te garanto que não é, não. Oxi. Bom, mas aí, assim, e dessa franquia, assim, começou em 2011 com Primeira Classe, eu acho que o melhor que tem é a Primeira Classe, né? Acho que foi o mais interessante, principalmente por causa da relação do Professor Xavier com o Magneto, né? Nessa franquia específica, essa relação entre os dois foi o mais interessante, né? E, infelizmente, nesse time de agora, não teve praticamente nada disso. Talvez pudessem ter colocado um pouquinho, mas não quiseram focar muito nisso mesmo. Mas dessa franquia, eu acho que a melhor coisa foi realmente o Xavier com o Magneto. Foi mais interessante de se ver mesmo nesses filmes. Agora, nesse, qual é o ponto bom? Primeiro, realmente, acho que foi aquela cena no final lá em Nova York, né? As sequências de luta ali... No trem, você tá falando. É, no trem também, exato. Principalmente no trem. Foi muito, muito bem feito. Muito bem elaborado mesmo. Gostei muito de ver. Isso nem precisa relacionar muito com o resto da história, mas isso especificamente, a luta por si só, foi muito boa ali, né? Todos os personagens, todos eles tiveram boas sequências ali. O Noturno, a Tempestade, todos, sem exceção, tiveram excelentes sequências. O Magneto ali também ficou muito bom, a sequência de luta dele ali. É, com certeza, essa luta ficou melhor do que a luta na frente daquela casarão lá, que eu ainda não sei o que é aquele casarão. Aquela cena da rua do casarão foi deprimente, agora... Essa do trem realmente supriu, vamos dizer assim. Uhum. A única coisa que me incomodou, não sei se sou só eu, né, é que muitas vezes a personagem Jessica Chastain e os outros, mas principalmente ela, teve chance de matar muitos ali e não matou. Ah, sim. Realmente só é conveniência de roteiro mesmo. É, eu acho que na parte ruim, vários momentos. No próximo bloco, eu vou ter muito o que falar sobre esses personagens, entendeu? Eu nem citei, nem comecei a citar eles aqui, nem entrei nisso aí, porque pra mim, essa é a parte que não tem nada de bom pra falar desse bloco. O que eu gostava mais na franquia, a questão do Xavier e Magneto, não trabalhou muito. Então isso eu já não vi. Mas graças a Deus, né? Já encheu o saco. Ah, mas isso é porque eu gosto de coisas assim, quando tem um valor contra o outro. Falar gosto... da de Xavier e Magneto, tinha puxado qualquer coisa pra estourar minha cabeça ali naquele cinema. Ainda bem que não teve. Agora, só eu posso dizer então assim, comparando esse com o confronto final, que como são o tema geral é semelhante, então assim... Pelo menos isso foi melhor mesmo, porque foi um filme mais coeso. Ele entregou realmente o que a gente já esperava, esse é o filme mais focado na Jean Grey. Realmente foi. E ficou, em geral, ficou interessante. E não só isso, pelo menos também, como o Donovan disse aí, foi bem melhor que... Não foi um desastre como foi o Quarteto Fantástico, né? Agora, foi um filme coeso, né? Era o esperado para o que é o melhor filme da franquia toda. Entregava. Aí eu ainda gosto mais do Primeira Classe, confesso, realmente. E o que eu menos gosto é o Apocalipse. Donovan já é leitor assíduo, acompanha os filmes, então ele é o cara que gosta mesmo de X-Men. Fala aí, que é todos os pontos positivos aí, Donovan, você tem mais coisa pra falar. É, então, eu sou até meio suspeito, que eu gosto bastante de X-Men. Na verdade, eu sempre fui mais fã de X-Men do que Vingadores, por exemplo. Mas, então, eu sou meio tendencioso, mas a gente não pode fechar o olho pra algumas coisas. Mas, enfim, nesse filme, eu gostei bastante do começo. Né, então mostra eles em missão, a forma como as coisas foram acontecendo. Algumas coisas são forçadas ou eram desnecessárias, mas é o seguinte, eles vêm de uma sequência e aí eles têm que trabalhar com os personagens que têm à mão. Então algumas coisas que eles fizeram ali, o uso de poderes às vezes é meio estranho, mas enfim, são adaptações, faz parte do cinema. Cite os nomes, você tá incomodado com a Tempestade, pode citar. exatamente. A forma como usa o poder dela no espaço, que é manipulação de clima, e no espaço não tem sentido nenhum. Não tem clima pra ela manipular, mas enfim. A gente. Pode ser a máquina de gelo ambulante, né? exatamente, foi como a gente comentou logo depois do filme. Parecia que era uma cena pra ser tipo o Homem de Gelo, fazendo aquele gelinho no copo e tal, mas já que não tem Homem de Gelo, vai Tempestade mesmo. Mas assim, então no geral, o começo então eu gostei, que é a missão deles no espaço, e a forma então como é apresentada a entidade cósmica ali, e acaba possuindo lá o corpo da Jean. Então esse é um ponto que eu destaco. Como vocês também já acabaram de falar, a cena do trem é uma cena legal, porque uma das coisas que eu mais gosto de X-Men, e principalmente por ser um grupo, são essas ações em grupo. Então, eles lutam, eles se ajudam, combinam poderes eventualmente. Então, é o que eu mais gosto de X-Men, é isso, é a colaboração, é o trabalho em equipe realmente funcionando direito. E essa cena do trem, também com algumas ressalvas, mas foi uma cena bem, bem bacana. E um outro ponto que eu gostaria de destacar também como, como ponto positivo do filme é que nessa primeira parte mostra o Xavier sendo aquilo que ele sempre foi por muito tempo nas revistas, que é aquele cara manipulador. Ele sabe que ele é manipulador e ele não tem remorso. Ele fez, claro, pensando num bem maior para proteger as pessoas. Ele não tem remorso, ele na verdade não tem humildade para reconhecer os erros. Acho que é a palavra mais certa ali. Falta humildade, mas acho que ele realmente não tem remorso, porque, porque ele atravessa alguns limites, né? Ele vai além, ele mexe com a cabeça das pessoas, ele manipula as pessoas visando o bem. De verdade, eu acredito que ele sempre esteja visando o bem, mas ele cruza. Ali, né? Ali. É. Ah, não, eu acredito que na cabeça dele é aquela coisa, na visão dele, né? Toda pessoa é o herói da sua história. Então, na visão dele, ele tá fazendo o que é certo. Porém, ele acaba cruzando muitos limites morais, coisas até que ele diz pra ninguém fazer e ele faz. Então é um ponto positivo, reflete bastante o Xavier que a gente tem nas revistas. Esse Xavier aí, o trabalhar essa vertente aí, porque que eu até brinquei aí com o André dizendo que eu não suportava mais ver isso, que eu não suporto, é uma coisa que é uma herança do Bryan Singer e ele não sabe fazer, na minha opinião ele não sabe fazer, até que prestava um pouco quando é o Ian McKellen e o Patrick Stewart lá na outra trilogia, mas o Matthew Van Hal deu uma outra vertente para esse tipo de relação entre Xavier e Magneto ali, e já tinha sido trabalhado, porque era uma coisa de origem, no X-Men Primeira Classe. O Bryan Singer, quando voltou à franquia em Dias de Futuro Esquecido e Apocalipse, que ele tenta fazer a mesma ladainha do mesmo jeito, que uma coisa que fica remoendo, sabe? Não tem desenvolvimento, e ele fica aquele negócio ou Charles ou Magneto, e babá, aquela coisa de amor e ódio entre eles, que não vai pra canto nenhum. E o Marvel Hall já tinha feito, então não precisa ver isso no filme mais, cara. Já chega, sabe? Já chega mesmo. Pode ficar isso de uma forma sutil, mas não é uma coisa que precisa mais ser trabalhada. Principalmente nessa franquia, de novo. E o que deram pra Xavier agora, deram outra função pra ele nesse filme. Tem essa parte que inverte a moeda, né? O Xavier finalmente conseguiu o que ele achava que era o melhor para os mutantes, que é ficar bem na fita para a humanidade, né? Então ele estava usando os X-Men como propaganda, em dado momento até pondo em risco a equipe, né? E aí se os mutantes são um símbolo de coisa boa, né? Que estão salvando a humanidade tá ok, então vamos pegar mais leve aí, o governo pelo menos, né? Pegar mais leve aí com essa coisa do preconceito. Ao mesmo tempo, deu uma função para ele nesse lance da Jean, né? Ficou aquela... Aí sim, a relação de conflito dessa vez era entre ele e a discípula, né? Eu achei até que podia ter coisas assim mais pesadas que tinha no quadrinho, porque no próprio quadrinho é uma relação muito conflituosa também entre ele e a Jean, né? Depois de descobrir que ele tinha certos interesses amorosos a mais pela Luna, né? Que não pegava... Exatamente. É um pouco mais profundo, né? Ele gosta dela, mas é um amor mais romântico mesmo, né? Um interesse romântico. Um interesse romântico. Aqui, na verdade, é uma coisa complicada, eu já vou até adiantar isso, que é um problema do filme, né? Vou adiantar do bloco. Porque ele tenta esconder uma coisa que estava presa na Jean, né? Que era... que eu até achei que ele estava apagando da mente dela o fato dela ter causado um acidente. Mas nem isso, ele foi mais além. Ele apagou a existência do pai, né? O pai não foi dado como morto ali por muito tempo, né? Então ela se culpava por uma coisa e que ela teve meia culpa, vamos dizer assim. Mas no fim, foi uma proteção porque ele sabia que o pai não se dava bem com ela, né? Não ia suportar criar a filha que matou a mãe, né? Aí, então, assim, o andamento disso, o desenvolvimento disso, foi uma coisa muito boa no filme. Porque aí deu uma sensação, assim, de... Como falou o Donovan, né? É o bem com uma ética distorcida, ou com meios meio questionáveis, entendeu? Enquanto do outro lado, o Magneto era ainda o mesmo tipo de cara, tanto que quando ele fica puto, ele mostra que é Magneto mesmo. Mas ele tava de boa, na verdade ele queria se afastar da humanidade, não quero mais confusão, aquela coisa que já nos últimos filmes já vem demonstrando, toda vez metem ele no meio, né? Ele quer se afastar, mas toda vez vão lá bater na porta dele e encher o saco dele. Uma outra coisa, né, posso dizer, da qual eu gostei, foi justamente o que fizeram com Xavier. Porque Isso, assim, eu gosto do desenvolvimento dele com o Magneto, só que esse filme não teve, porém, o que teve com ele também foi interessante por causa disso. Porque ele finalmente conseguiu o que ele queria, uma certa paz aí entre os humanos e os mutantes. Agora, a que custo? Até certo, custo de manter, quer dizer, pôr em perigo a equipe dele, né? E fica sempre ali na iminência de acontecer alguma coisa e voltar a ser como era antes. Quer dizer, é um preço um pouco alto a se pagar, né? Geralmente, enfim, mas como era uma coisa, né, que ele já lutava há muito tempo por isso, então ele acaba não se importando muito em pagar esse preço. Essas coisas me agradam porque geralmente, assim, eu gosto de coisas que têm desenvolvimento de valores, né? E o que a pessoa faz para conseguir o que ela quer e até que ponto ela chega para conseguir isso, né? Até que ponto vai os valores dessa pessoa, né, para conseguir o que ela quer. E aí, nesse caso, foi bem, foi uma coisa bem trabalhada nesse filme, nele especificamente, né? Que muitas vezes ele só se questionou, só admitiu isso no final, mas o Hank falou com ele: olha, você tá errado, né? Você errou com a Jean, você não devia ter feito isso, escondeu o pai dela, não sei o que. A Miska no começo também foi falar pra ele: você tá pondo em perigo aqui, não sei o que. E ele não se questionava, né? Só no final que ele admitiu os erros que ele cometeu e pronto. Então, essas coisas assim de trabalhar os valores do personagem, né? E até que ponto vai esses valores, é que eu acho interessante se ver. O Xavier não se questiona porque, digamos assim, ele é o outro lado da moeda que nem o Magneto, entendeu? Então, aquela comparação que eles fazem toda vez, os dois jogando xadrez, não é à toa. Xadrez é um jogo, digamos assim, onde as peças estão ali para serem usadas e às vezes sacrificadas, entendeu? Então o Xavier estava completamente ciente ali, né, dos riscos que ele estaria levando para os outros, para os seus alunos, vamos dizer assim, né? Se ele quisesse só ter uma escola só para ensinar os alunos os seus poderes, ele não criaria os X-Men. Então ele tem realmente o outro lado da moeda, que seria o equivalente à Irmandade de Mutantes, só que um tá, digamos assim, para causar um detrimento, um mal à humanidade, que caçou eles, enfim, deixava eles à margem da sociedade. E os X-Men é o contrário, digamos assim, uma resposta reativa a esses mutantes maus, vamos dizer assim, para eles serem a versão heróica, que é o que, enfim, que o próprio filme mostrou. Então, isso é sempre questionável mesmo é sutil, mas está lá, sempre questionável mesmo do Xavier. Agora, o que eu não deixei de falar, eu ia falei que era uma coisa questionável do filme, que é uma coisa que eu achei que era um problema do filme, é a questão do nascimento da Fênix, né? Porque esse filme praticamente diz que a Jean teve um descontrole dos seus poderes a partir do momento que teve contato com aquela força cósmica e aí, enfim, ficou hiperpoderosa. Mas isso praticamente desdiz o que aconteceu em Apocalipse ali no final, em que o Xavier usou a mente para destravar os hiperpoderes da Jean, né? Esse poder oculto que ela tinha, e demonstrou um pouquinho de Fênix Negra dela, bem sutil, lá em Apocalipse. Então, a nova franquia, ela já tem um problema de se comunicar com o próprio filme anterior, né? Isso é um grande problema, e é o que eu falo. Isoladamente, o Fênix Negra é melhor, porque eu gosto mais desse filme de origem, da Fênix Cósmica, tudo que mostrou ali no começo. Pra mim, um dos melhores começos até da franquia, porque parece que tá trazendo a origem dos quadrinhos pro cinema, né? Quase quadro a quadro, vamos dizer assim. Já Apocalipse não, Apocalipse parecia que o caminho da Jean era seguir uma direção para ser exatamente o que estava acontecendo lá em Conflito Final, em que a Jean sempre foi super poderosa, os poderes dela eram travados, e ela poderia ter lá, sei lá, ter dupla personalidade, tripla, quatro, enfim. Ter uma coisa que é mais parecida com o que tinha em Marvel Ultimate, né? Então, o que o Donovan falou é uma coisa que eu esqueci de falar. Eu gostei dessa parte de usar o Xavier, que ele não é tão bonzinho, tipo, preto no branco. Ele não é bonzinho, Magneto, não é o vilão. Nesse caso aqui, ele sempre tem esse lado... Acho que nos quadrinhos ele tem mais. Tem até aquela história, que foi, acho que foi uma das últimas dos X-Men que eu li. Que é revelado que ele mandou um bando de mutante aleatório pra morrer antes de mandar o pessoal lá pra ilha lá. Eu esqueci o nome. Lá na ilha de Krakoa, né? É, na Krakoa. Ele mandou um antes de morrer. E aí ele apagou da existência da vida de todo mundo da lembrança. Ninguém lembra desses mutantes. É, então, exatamente. É bonzinho, mas... Então, eu sou poderoso, dane-se o mundo. Eu vou apagar mesmo o que eu faço e dane-se vocês. Aqui deram até uma pequena... Como não pode ser vilão mal, essas coisas, mas deram até um negócio de... bebida pra ele, de alcoolismo, que ele já tinha tido umas recaídas nos filmes passados aí. É, ele já começa, acho que foi num dos filmes do Dias de Futuro Esquecido, que ele tá meio largadão, né? É. E voltou nesse aqui, é só aquele momento que ele pega uma cachaçinha, né? Quando ele tá jogado lá, depois da morte, depois ele logo vai rapidinho, só. Mas eu achei legal usar essa parte dele sutilmente. É, eu só vi né, da cachaçinha, ele abrindo a cachaçinha pra falar com o Hank, e o Hank meio puto com ele, né? É, eu acho que isso é o grande ganho do filme, entendeu? O filme, ele conseguiu criar novas interações entre os personagens. O fato de não ter Wolverine nesse filme ajudou a... longe do ideal, tá? Mas ajudou a ter uma relação melhor entre a Jean e o Ciclope, né? É, eu até zoei com... o Donovan, né, que deram um banquinho lá pro Ty Sheridan, porque a Sophie Turner, ela é alta pra caceta. Quando tá nos bastidores, o Ty Sheridan, que é o menino do Ciclope, ele bate no ombro dela. E no filme todinho, ele tá na altura dela. Então botaram umas pernas de pau pro menino lá. É enquadramento, eles acertam o enquadramento pra ele parecer um pouquinho maior. É, né? Agora, ou em cena de beijo. Em cena de beijo, ele tem que subir num banquinho mesmo. Pois é. E aí, enfim. É, eu sei que tem muita gente. Isso é, acho que dá pra falar até ainda nesse bloco. Eu sei que tem muita gente que não gosta da Sophie Turner como Jean Grey. Eu? Eu também não gosto. Eu não vejo Game of Thrones mais. Eu parei. Eu só acompanhei ela como atriz quando era criança. Eu não sei dizer ainda se eu gosto ou não gosto. Eu acho que ela tem uma voz bem impostada assim. É diferente, né? É, não é de grego que eu imaginaria, mas não tenho nada extremamente contra, não. Você, o André tá dizendo aí, o Donovan dizendo que não gosta. Tu também entra nessa? Eu gosto. Eu acho a Sophie Turner é uma boa atriz. Eu acho, inclusive, melhor que a outra, a Frankie Janssen, lá. Frankie Janssen. É que ela funciona mais na outra franquia, né? Que o pessoal já é mais adulto aqui, como ela é mais jovem. É complicado, na verdade acaba virando duas personagens diferentes. Mas a Sophie acho que não teve nenhuma preocupação de querer emular o que era Funk James. Não. Mas ela manda bem nesse filme, aquela segura. É, você falou que você abandonou o Game of Thrones. Você, pra quem continuou, tirando o final que o pessoal não gostou, mas olhando pra Sophie, você vê que ela cresceu como atriz. Ela era só mimada, foi crescendo junto com a personagem. Não, realmente. Também. Em Game of Thrones, eu peguei birra no começo, mas até o final eu mudei de ideia. Então, em Game of Thrones, eu gosto dela, mas eu não gosto dela como a Jean no X-Men. Por que você não gosta como a Jean? Abra seu coração ainda, né? Eu só acho que a atuação dela no X-Men é meio sem graça. Não sei, não me convence. É, parece ela no começo de Game of Thrones. No começo, era muito sem graça. Mas conforme a personagem foi mudando lá na série, parece que ela também foi melhorando a atuação lá no Game of Thrones. E isso não aconteceu. A gente só tem dois filmes com eles, né? A Jean, pelo menos, dois filmes. Que o Primeira Classe, o Dias do Futuro Esquecido, ela não tá. Né? É praticamente o Apocalipse que ela tá e o outro. Eu não sei dizer ainda, cara. Não sei mesmo. É, não me incomoda em nada. Isso que é importante. Esse filme não teve nenhum momento what the fuck. Tipo, pra mim, eu tava falando pro Donovan quando eu saí do... Não teve nenhum momento que eu falei assim, what? Que maluquice é essa? Entendeu? Mesmo com a tempestade fazendo cubinhos de gelo, assim, né, por aí, não teve nada, assim, muito esquisito. Mas foi morno. E a atuação dela também, não sei, não me incomodou em nada. Mas também não é aquela coisa que o é a Jean que eu sempre imaginei que seria e tal. E você, André, também tem qual é o seu problema com ela? Eu acho um pouco sem carisma. Eu não conheço a Jean Grey dos quadrinhos em profundidade, mas isso também não enfim, eu não devo ficar só comparando com as revistas. Mas, isoladamente assim, a personagem no filme e a atriz, não, eu acho um pouco sem carisma e também uma voz muito grossa, sabe, pra... Eu não gosto muito disso. É isso não. Que talvez assim incomode algumas pessoas, que ela tem uma voz muito impostada, assim, sabe? Mas. E, enfim, agora, eu não conheço, lógico, em outras atuações que ela faz, talvez seja bom. Eu não conheço, né? Eu não vejo Game of Thrones também, não posso falar isso. Certamente há várias outras atuações que ela faz que não duvido que seja boa. Provavelmente sim. Tem muita coisa boa que ela faz. Mas isso aí especificamente não me convence muito, não me agrada tão muito assim. Look at me. Focus on my voice. I'm not giving up on you, Jean. Vamos pular pro segundo bloco agora. Chega de falar de coisa boa. Esse bloco deve ser maior. Vamos falar dos problemas do filme. Voltando de novo para seu Wellington Magaren. E aí, Magaren? Eu acho que os problemas já dei uma pincelada na primeira parte lá. Só achei o filme meio. Que ele não sabe meio dividir a cena de porradaria com a cena de falatório. Ela tem. O começo da cena, até a cena do Quarteto Fantástico Origens lá, Wanna Be, que é interessante, mas eu ia falar meio parada, mas ia parecer ironia com o Mercúrio. Eu acho que a Mística, novamente, de novo, fizeram bem em matar ela, porque a Jennifer Lawrence claramente já tava, meu Deus, só me dá o meu dinheiro e que eu tô preso no contrato aqui, me mata. Se você não me matar, eu mesmo me mato. Primeira coisa que tiver. Vou te dizer, ela só foi pra esse filme porque ia morrer mesmo. Então. Mas vou te dizer, o grande erro também desse filme aí, esse é um erro histórico, assim. Não sei que cagada alguém do marketing teve ou da divulgação pra anunciar logo no primeiro trailer, o trailer principal, que ela ia morrer. Porque tirou toda a dramaticidade que aquela cena lá no bairro tinha. Você já sabia exatamente quem ia morrer, então você não fica preocupado com... Tem um momento de tensão sendo construído ali, dos caras se fudendo, né? Ela só batendo a mãozinha pra lá, pra cá, dando uns tapinhas no ar, e os personagens parecendo moscas, né? Mas se você já sabe quem vai morrer, então você só fica esperando. É um erro desgraçado ter colocado isso no trailer. Ah, então. É que eu não vi trailer. Eu vi um trailer só, acho. O trailer que eu vi foi só um trailer que tinha a cena do enterro mesmo lá. Mas você não sabia que ela ia morrer, não? Acho que foi o primeiro trailer que saiu. É? Não sabia. Não sabia? Não. Então você foi um dos poucos. Eu não tô acompanhando. Quando o filme não me interessa muito assim. Até quando me interessa. Quando me interessa, eu não me acompanho pra não estragar. E quando não me interessa, eu não acompanho porque eu estou cagando pro filme. É o caso desse, é o caso. Não, eu ia falar do próximo filme da Marvel que vai ter, mas não vai mais ter filme da Marvel esse ano. Vai. Não, mas aí me pegou de surpresa. Eu até fiquei com medo que eles iam matar o Mercúrio também, porque. Ele saiu todo arrebentado lá, mas... Ele só saiu do filme. O Mercúrio só... O Evan Peters também deve ter um cachêzinho um pouquinho mais alto ali, né? Então eles deram só alguns dias de filmagem pra ele e quebraram a perna dele, deixaram ele todo arrebentado, né? Mas, em contrapartida, lá vem uma parte ruim também. A chance que tinha pra desenvolver a relação dele sendo filho de Magneto não teve, né? Também, ou seja, mais uma vez enrolaram, deixaram pra lá. Erro crucial de Apocalipse, porque tinha uma cena preparada pra isso e foi por água abaixo. Podia ter explorado um pouco isso. Ele com o Hank lá pra Genosha. Mas enfim, tiraram ele do filme também. Então, o Calveiro comentou que achou legal os efeitos especiais. Umas partes eu achei bem meia boca. Própria cena do trem mesmo. Não, eu comparei com o que se tinha antes. Ah, sim. Não tô dizendo que é nenhuma coisa da Industrial Light Magic, da Veta Studios, não. Se você olhou os antigos, você vê a maquiagem do Fera, você vê os... Ah, sim, isso aí sim. Tô falando mais na cena de porradaria, tipo a cena do trem. Principalmente lá em cima, eu fiquei procurando o controle pra gente jogar. Parecia um videogame. Os bichinhos pulando, sendo atirado. Por mais que eu tenha gostado do Magneto, do extra power dele lá, mas aquela cena que ele pega todas as armas lá e atira na Jessica Chastain lá ficou mais falsa que nota de 3 reais. Ficou meio repetido. A melhor cena dele foi ele achatando o trem. Ele tirando o trem. O trem foi mais legal. Ele tirando o trem debaixo da terra lá, ele falou: peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí, pum, sai o trem lá de baixo. Todo mundo no metrô ainda. Ué, o que tá acontecendo? Ruim mesmo, eu achei essa parte da barriga mesmo, da enrolação. Essa parte de Genosha, como você falou. Um monte de personagem aleatório lá que. Eu coloquei isso na minha resenha. Se você tiver ouvindo esse podcast, eu não li pra preparar pra gravar aqui sem saber de nada do que o pessoal fala. Mas aquela Genosha, cara, o cara é o mestre do magnetismo. Ele distorce metal, faz tudo com trem, blá blá blá. Aí faz uma Genosha com container. E ele podia fazer assim, de retorcer o container, mas virar uma casa, virar uma porra qualquer. Parecia que tava juntando um resto de cenário qualquer assim. Dizia: ah, isso aqui é Genosha, toma. Não, eu acho que eles gravaram essa parte aí no resto do cenário do Wolverine lá, do Logan. Pois é, mas então, era porra. A casa do Xavier. Lá a casa do Xavier era dentro de um silo, aqui é o Magneto também. Eu também quero. Que bosta fizeram aquilo ali. Meu pouco. E também os personagens aleatórios, como você falou, o Medusa lá com o Black Power, a Selene que no... Enfim, não desenvolveram nada e transformaram ela numa telepata. Ou sei lá o que ela tava fazendo ali. E cai, é só pra acabar também. Enfim, foi. Ah, os vilões também. É, vai falar os debates. Todo vilão genérico, Nick Fury genérico. Por uma hora eu achei que ele ia chegar. Eu vim aqui pra falar da Iniciativa Vingadores. Na hora que ele apareceu. Que Nick Fury genérico é esse? Um dos vilões lá, o segundo. O que tem mais fala depois da Jessica Chastain. Ah, mas aquilo ali era um capachão também, pô. É, não, mas tô falando, na hora que ele apareceu assim na escuridão, apareceu o Nick Fury, eu falei, já é o crossover com a Marvel. Que comparação, eu até me assustei que você tinha perdido alguma cena importante do filme. Não perdeu nada. Aqueles caras ali, ó, vamos ser bem sinceros aqui, já pra falar também desses debaris aí, essa parada aí. Eles eram pra ser Skrulls, nitidamente, né, e não foram, né, E não faz sentido nenhum ter colocado como Skrull, porque a graça do Skrull é aquela coisa dele ficar trocando toda hora de corpo, né? Se passando por várias pessoas e ter aquela coisa meio paranoica. Então foi ótimo não ter colocado Skrull aí, porque justamente você vai ter ele se transformando uma vez só, assumindo o corpo uma vez só, e é como se fosse, ó, eu tô tomando o corpo dessa pessoa e não vou me retransformar em qualquer outra não, porque o interessante aqui é apenas eu tomar o corpo de uma forma humana. E me passar por um humano, acabou. Não tem... É praticamente como se eles... no artigo que eu fiz aí, que eu explico quem são os Debaris, né? Também vai estar aí anexo com o coisa. Os Debaris do quadrinho, a primeira vez que aparecem, na verdade, não é na história da Fênix Negra, quando ela destrói o planeta deles, mas sim numa história dos Vingadores. E aí ele se passa por um humano usando uma máscara. Então se ele estivesse usando uma máscara, era a mesma coisa, porque o lance, a graça do Transmorfo, não usaram nesse filme. Então é melhor não ser Skrull mesmo. E aí o personagem da Jessica Chastain, que não tá falando o nome, é Vuk, que é um Debari que aparece no quadrinho. Um dos únicos que eu acho que tem nome. Acho que esse, no caso, apesar de provavelmente no roteiro original seria os Skrull, mas mudou com a Marvel tendo que usar eles lá pro filme da Capitã Marvel lá. Mas eu acho esse negócio deles não é Transmorfo, ele só pega a aparência e fica com elas até o final. Achei aceitável, é uma raça alienígena aleatória. O Marvel Studios só pinta o pessoal de amarelo, verde, azul e todo mundo paga pau, porque eles não podem pegar essas coisas. Bom, uma das coisas que eu também não gostei, que vocês já estavam até comentando aí, é o uso aleatório de personagem. Se é pra pegar personagem pra ter um papel pequeno, eu preferiria que, sei lá, escolhessem algum personagem mais conhecido das revistas, ou de algum das séries animadas, do que pegar personagens aleatórios que ninguém vai lembrar, enfim, só pra aparecer mesmo. Então, por exemplo, uma participação que é simples, mas que eu achei legal, foi aquela pontinha da Cristal na festa. Ela aparece cantando, manipulando ali a luz e tal. Eu preferia que tivessem participações desse tipo, do que botar ali como... Que é um vilões, easter egg, ou... né? Então, eu prefiro esses easter eggs do que você formar ali uma equipe de vilões, ou semi-vilões, né? Porque o Magneto até então não é vilão. Mas enfim, a turminha dele ali. Preferia que tivesse... Mas é de novo um vício da franquia. Todo o personagem muito, muito secundário, ele é um capacho acerebrado. Ele não tem característica nenhuma. Desde o primeiro X-Men, que o Dente de Sabre nem falava, ele só grunhia, fazia... E o Grosso só contava piada idiota, assim, e não tinha desenvolvimento nenhum. Isso vai se repetindo. Se repetindo. Exatamente. Simon Kinberg pegou o mesmo erro do Bryan Singer de novo. Esses dois personagens não estão pedindo nada. Mas se você bota a cara do cara muito tempo de tela, como é o caso, dá uma personalidade pra ele, pô. Então, e se... Se não, bota ele como capacho, como soldado. Feito os debaris lá que estão só gritando, fazendo brrr, e batendo. Mas se você tem tempo de tela pra ele ficar um personagem, que se você olhar direitinho, qual é a diferença de personalidade que você entendeu entre a Selene e o Red Lotus lá, os dois caras, tem uma mulher e um homem. Me diga, o que tem de personalidade dos dois? Nada. Você não sabe diferenciar um do outro, você não sabe. Exatamente. Só que é uma mulher. Pronto, acabou. Exatamente, eles são só soldados, aparece ali, recebe ordem e é isso. Mas ainda assim, eu gostaria que fosse algum outro personagem mais conhecido pra fazer esses easter eggs e essas referências, do que pegar qualquer personagem genérico só pra falar que usou. Ou, não sei se na cabeça deles é, já que vão ser personagens simples, então não vamos gastar os personagens mais conhecidos, vamos pegar qualquer um mesmo. Não sei qual, se a intenção era essa, talvez até seja. Mas são pequenas coisas que acabam me incomodando. Isso que eu sempre procuro ver o lado bom, mas... Um menino do bem. Um outro ponto que me incomoda muito, desde o First Class, né, e Dias de Futuro Esquecido, é que a Mística acaba ficando como heroína, né? Ela acaba ficando sempre do lado dos X-Men e acaba assumindo essa posição de liderança. É uma coisa que sempre me incomodou desde o começo, mas é aquilo que eu até já comentei. É os personagens que eles tinham pra trabalhar. São os atores que já tinham contrato. Então... Mas só te interrompendo. Dias de um Futuro Esquecido é o único que ela tá como um vilã de verdade. Apocalipse é que ela tá como heroína. Porque Dias de um Futuro Esquecido, ela tá ali pra ser o estopim pra ter a... Exatamente. A guerra. Então, na verdade, a melhor função dela em toda essa nova franquia da Jennifer Lawrence é naquele filme lá. É quando ela foi realmente bem usada, na verdade. Concordo. Tanto que o Dias de Futuro Esquecido, pra mim, dessa série, é o melhor. Pelo menos é o que eu mais gosto, na verdade. Eu prefiro mais o Dias de Futuro Esquecido. E, coincidentemente, é esse onde tem a Mística fazendo um papel mais de vilã ou anti-herói, enfim... Ela é aquele agente que vem para criar o problema, ou como você falou, é o estopim do problema, é a pessoa que tem que ser parada. Então, ter ali a Mística como líder de equipe e tal, tudo bem, a forma como eles escreveram os filmes acabou direcionando para isso, mas é algo que me incomoda, principalmente porque... Eu sou muito mais fã do Ciclope, e o Ciclope que eu gostaria de ver, eles não mostraram em nenhum filme. Mas faz parte. Mas aí eles mantiveram fiel ao quadrinho, deixaram o Ciclope ainda bundão. Ah, mais ou menos, mas aí é questão de gosto. Eu gosto do Ciclope, ele fazendo coisa certa ou errada. Ele assume um papel de liderança melhor nas revistas, seja com o grupo, seja como revolucionário mutante, enfim. Eu gostaria de ver um pouco mais disso. Ele fica sempre meio apagado nos filmes, na verdade. Ele tem as cenas de diálogo, mas geralmente para completar a cena com alguém, ele não teve o destaque que eu gostaria. Mas aí é gosto pessoal. Eu gosto mais do personagem e não vi o que eu gostaria dele nas telas. Então, e aí ver outros personagens assumindo a liderança de equipe me incomoda. Se fosse a Tempestade, por exemplo, assumindo a liderança, pra mim faria mais sentido. Que são coisas que a gente tem nos quadrinhos e tem nas outras séries animadas. Mas ali do jeito que o filme ficou, né? Do jeito que foram montadas as coisas, eles são muito novos ainda. Exatamente, foi o que eu falei. Eles trabalharam com o que tinha. Então, quando eles reformularam a equipe no Primeira Classe, então era o que tinha pra trabalhar. Aqueles personagens mais antigos é o que em algum momento assumiriam a liderança do grupo. E falando desses primeiros, que são os mais antigos dessa equipe, a outra coisa que me incomoda é o Fera também ter o controle de ficar mudando de forma. Mas... É um lobisomem. É praticamente. É, ele ficou igual a Mística, assim como a Mística troca de forma quando quer, que é o poder dela. E já o Fera acabaram fazendo essa adaptação e a mutação dele também. Já tá desde o outro filme isso aí também, né? Desde o Apocalipse. Ele vem trabalhando, né? Na verdade, numa espécie de cura, ou uma semi-cura. E aí na verdade, uma das coisas curiosas que teve no confronto final, e foi o primeiro filme que o Fer apareceu num live action, né? É. Foi justamente porque ele tinha esse problema de não voltar a ser humano, e ele ficava tentado, né? Até ter a cura mutante, aquela parada toda que teve naquele filme inspirado no quadrinho de Joss Whedon, né? E nesse filme isso se perde completamente, porque ele pode voltar. Então essa característica do Fera se perde. Não é nem questão dele poder voltar, é porque tira um traço interessante do personagem, na minha opinião. Exatamente, porque ele é mais um dos mutantes que não tem aparência humana. Então tem esse drama de também sofrer preconceito, porque a aparência dele é diferente. Porque, e que muitas vezes isso gera discussão entre os próprios mutantes. Porque, você é um mutante, mas você parece gente, você parece um humano normal. Eu sou um mutante azul, ou eu sou um mutante que tem orelha pontuda, tem característica estranha, tem asa e tal. Então, às vezes, são coisas que geram discussões entre os próprios mutantes. Ah, você é mutante bonito e eu sou um mutante feio. Tirou isso dele, porque já, como a gente falou, desde os filmes anteriores, ele já vem trabalhando nessa semi-cura, nesse controle da aparência dele. Então, também me incomoda um pouco, porque descaracteriza parte do personagem. E, no geral, o filme vai transcorrendo e a resolução no final pareceu até simples, né? A Jean acaba controlando todo o poder, ela perdoa ali o Xavier assume que errou e beleza. E aí ela começa simplesmente a vaporizar os alienígenas. Esse foi um erro, eu até falei pro Donavan, né? As mudanças de tom dos personagens são muito esquisitas, né? Eu assisti o filme junto com ele, então ele saiu do cinema já comentando isso. Primeiro é que de repente virou um modo berserker ali no trem, no final, e que de repente todo mundo viu alguém se ferindo, alguma coisa, até o Noturno, que é o mais bonzinho, vamos dizer assim, virou um Wolverine. Ah, vou meter, estrangular, cortar com a faca no seu pescoço, que lá saiu, todo mundo se virou endiabrado ali, louco, tudo bem, com quem eles estavam lutando eram alienígenas, né? Então tem aquele negócio, se não é gente, pode matar, né? Exatamente. Esquece, né? E o outro, isso aí pra mim é pior, né? É a mudança do jeito que eles desistiram de eliminar a Jean. Que ali a Jean tava quieta, repousando, ninguém sabia se ela ia acordar louca ou não, né? Eles supuseram que a Jean ia acordar normal, né? Sei lá. Mas o Fera, que queria eliminar a ameaça, porque achava que, enfim, tava doida e ele era um grande perigo, vamos eliminar a Jean. Bastou o Xavier dizer assim, desculpa, né? Aí ele, também vou perdoar, então não quero mais matar a Jean. Agora, o Magneto também fazer isso, mano, foi uma mudança de tom muito grotesca, muito ruim, isso aí... É, porque o Magneto não só queria matar porque ele é uma ameaça, mas ele tava com aquela raiva. Raiva, porque ela matou a Mística. Matou a Mística. Ele tá com raiva. Exatamente. Os dois, né? É. Só que o Fera ainda. Eu ainda aceito. Porque o Fera não é da índole dele. Ele tava num momento de raiva, vamos dizer assim. Mas o Magneto, o cara tava nem aí. Ele. Se fosse Magneto meio pra manter a personalidade, ele tinha matado a ET e tinha matado a Jean. A verdade é essa. Não ia nem esperar ela acordar ali, na verdade. É o pois problema. Mas aí, enfim, mudou de tom porque precisava acabar o filme. O terceiro ato tava precisando ter um final mais feliz. Porque isso é uma coisa que a gente vai discutir lá pro final, porque teve mudança. E a gente tem imagens aí de fotos e trailers que mostram que a coisa terminaria de um jeito bem diferente. Mas isso vai ficar pro finalzinho, no último bloco. Que aí eu vou dar um arremate. Acho que o Xavier não ficou preocupado na hora de acordar a Jean ali no trem. Porque parte do poder, né, da entidade cósmica, que aliás eles nunca chamam a entidade cósmica de Fênix, né? Não. A única referência pra Fênix é lá na escola, quando o Ciclope diz pra Jean que estão chamando ela de Fênix. Mas no final, a entidade ela cósmica aparece tem... como uma ave gigante lá. É, mas até então a entidade não tem nome. Enfim, eu acho que o Xavier não se preocupa quando a Jean vai acordar ali no trem, porque parte do poder, a alienígena lá, que é a atriz, a Jessica. Como é que chama o personagem? É Vuk, né? Enfim, já tinha pego parte do poder. Então, digamos assim, ela estava... Provavelmente estaria menos descontrolada e menos poderosa do que deveria, porque a alienígena tomou parte do poder dela. Então, talvez por isso, na hora de acordá-la ali no trem, eles não tenham se preocupado tanto. Ela estaria meia doida, na sua opinião. só um pouco. E aí o Xavier conseguiria conversar, enfim, é. E pedir desculpas, enfim, e é isso que a gente falou. E aí essa mudança de tom, pediu desculpa, ela aceitou, todo mundo achou que foi uma gracinha. Ah, então ninguém mata mais ela, beleza. E aí ela elimina os alienígenas, acabou. O que, por sinal, é uma cena extremamente muito igual, depois que sai o trem, sabe? Que fica naquele campo aberto lá, e que ela sai virando e desentregando as pessoas, remete ao confronto final. Na verdade, o filme todo tem elementos de confronto final. Isso é um erro. Se você acha que o confronto final é um filme ruim, tinha fama ruim, você não homenageia o confronto final, caramba. Aí você vai fazer uma cena parecida com o confronto final, que o Xavier é quase desintegrado pela Jean. A gente até riu na hora, né? Porque ela tava querendo humilhar ele, tava mandando ele subir as escadas, parecendo um mamulengo. Ai, meu Deus, sei o que, que coisa agonizante, cara. Uma cena de 5 minutos, eu quase tenho vontade de pular na tela pra puxar o pobre coitado. Mas tudo bem, era a ideia, era agonizar o público mesmo com aquela cena. Mas em determinado momento você vê que ela tá quase matando ele, e você vê que ela, que ele quer fazer uma referência, tipo assim, olha, no outro filme, ela matou ele, será que ela vai matar ele nesse? Você vê que ele faz essa referência, ele chama aquela cena pra esse filme. Só que, pô, de novo você tá fazendo referência a isso? Aí tem a referência também, de novo, na luta entre dois lados, né, vamos dizer assim, no bairro da família, no bairro onde originalmente a Jean cresceu. De novo você vê uma luta, tinha no confronto final, tem nessa aí de novo, sabe? Remete ao filme antigo. É verdade. De novo. E aí esse final, de novo, você vê que é aquela coisa que ela tá paradona, não tá fazendo mais nada, né? Porque a luta... Pô, a Fênix pode voar, caceta, agora, pode fazer um inferno que ela quisesse. Mas não, ela tá paradona lá e só mexendo as mãozinhas e o mundo ao redor desintegrando, virando vapor, assim, virando moléculas lá. Remete de novo a mesma cena da Funk Jensen, né? Só não tava com um casaco vermelho lá. E ainda nesse final, ela desintegrando os alienígenas, quase... desintegrou o Ciclope. Eu falei, não é possível, então, que vou matar o Ciclope de novo. Outra referência, mas é aquele outra negócio. Referência. É aquela pincelada pra ler. Você lembra que aconteceu isso? Mas haha, não vamos fazer. Mas cara, isso só é legal de fazer, essa tipo de homenagem, vamos dizer assim, quando o filme presta, porra. O filme já. Se a galera quer esquecer o filme, você não remete. A ideia. Não sei, sabe, um químico doidou. Só pode, porque ele meio critica o filme e começa a beber daquele filme várias vezes. E com cenas que são desnecessárias. Tanto que uma das funções do Dias de um Futuro Esquecido foi literalmente apagar o último, o X-Men 3 lá, o confronto final. Tanto que a Fox mesmo chegou a falar, a comentar sobre isso, né? Sobre as linhas temporais, que teria teoricamente desfeito aquilo lá. Então, é o que você falou. Se o filme foi ruim e já tinha sido consertado, apagando ele, por que fazer as homenagens, né? Mas tudo bem. Vai agora, André. Já falei no começo, uma das coisas das quais eu não gostei foi na parte da luta, foi a única coisa da luta que eu não gostei, foi os personagens lá, principalmente a Jessica Chastain, podia ter matado muita gente lá e não matou. Mesmo conveniência de roteiro, né? Até a própria Jean, né? Podia ter matado o Magneto ali, enfim... Essas coisas não me convenceram. Uma outra coisa, quando a Jean perdoa o Charles lá, né? Isso também não me convenceu muito. Não ficou muito claro por quê. Ela simplesmente vai lá, ah, tô aqui, eu sei que eu errei, não devia ter mentido pra você, não sei o que, e tá bom, eu te perdoo. Eu sei que você tava tentando fazer o bem pra mim, me proteger, não sei o que, eu te perdoo. Agora é hora de proteger a minha família. Pô, vai lá. Levanta toda a fodona e pronto. E tá bom, mas se tivesse feito isso, eu explorado um pouco mais, enfim. Mas não, foi uma coisa mesmo. Vai, pronto, tá feito. Né? Perdoa aí, vamos embora. Terminar o filme logo. Então, isso não me convenceu muito. Não sei se sou só eu ou se algumas pessoas também se incomodaram com isso. Mas enfim, eu também vi o filme hoje, né? Nem parei pra pensar direito, enfim. Tô meio ainda processando a coisa toda. Vi agora à tarde, enfim. Muito detalhe ainda que eu nem parei pra pensar. Agora, e vocês falaram muito de personagens mal utilizados e como é que chama? E jogados do nada, enfim. Em parte, isso realmente também incomoda. E assim... Ligando aos filmes anteriores da franquia, né? Uma outra coisa também, por exemplo, Parece que realmente não tem uma coordenação muito grande ali, né? A gente já sabe disso. A própria Psylocke, que apareceu no Apocalipse, no final ela olha assim, aparece ela lá sozinha, no... ela olha assim, eu vou voltar, né? Depois esse filme nem aparece, nem é citado, enfim, realmente não tem uma coordenação nos filmes, né? Nesse aspecto também, não só nesse. Personagens assim, coadjuvantes, que podiam ter pelo menos um pouco mais de carisma e personalidade, não tem nenhuma. Né? Vocês falaram aí dos capangas, enfim, do pessoal lá de Genosha. Realmente foi muito descuidado tudo isso. É, em geral, eu acho que é por aí mesmo. Só completando algumas coisas que vocês, além do que vocês falaram aí, tá? É, a gente citou um pouco sobre os Debaris, né? Citou de um modo geral, mas o que eu quero reclamar é da funcionalidade dele, deles, né? Da raça no filme. Ou seja, não se viram pra nada. Na verdade, o que reclamava-se antes de que aquela sub-história que tinha da cura mutante no filme do Confronto Final prejudicava o filme da Fênix Negra, aconteceu a mesma coisa aqui, porque essa raça aí de aliens, eles entram extremamente confusos, cara. Eles não são trabalhados, é aquela coisa muito misteriosa. Sabe que eles estão atrás da Força Fênix, mas não sabe, a princípio, né? É, dá a entender que eles são... querem a Força Fênix, mas eles não conseguiram um veículo para isso, então eles vão usar a Jean para ser veículo. É, chegam a comentar que a Força Fênix escolheu a Jean, então não era qualquer um que ia receber aquela parada lá, né? E de repente, não, a gente não quer usar a Jean como arma, a gente quer, eu é que vou aceitar essa Força Fênix. Pra mim, é um plot completamente confuso dentro do filme. É, fica complicado, porque se fosse exclusa aí, ia ser mais angu ainda nessa panela, graças a Deus não foi, né? A gente não tem nenhum background de por que realmente originalmente eles estão atrás daquela Força Fênix. Se eles tivessem dito, como era o caso dos Debaris mesmo, nos quadrinhos, que o planeta original deles foi destruído pela Força Fênix, eles estavam lá atrás de vingança, e eu engolei... Eles falam isso num certo momento, não? Não, mas estão vivos, né? Então não foi extremamente... Se eles não estão atrás de vingança, eles estão atrás de pegar o poder. Ah, mas eles escapam... É tipo os Skrull. O Galactus matou o planeta Skrull lá, mas sobrou o Skrull. Sim, mas eles não estão atrás de vingança. Eles estão atrás de pegar o poder. É, poder, é, mas não é o planeta dele, não sei se isso configura um pouco o motivo pra vingança. Não, eles estão atrás da entidade pra reconstruir o planeta que foi destruído. Bom, tudo bem, eu posso ter não prestar atenção nessa cena. Mas pra mim é um plot totalmente desnecessário, porque eles não. Isso fica marginalmente assim dito numa fala, talvez, que vocês aí destacaram. Mas pra mim não teve desenvolvimento nenhum desses personagens. Eu acho, eu até falei pro Donovan, que eu gostava mais da teoria antes de eu ver o filme, de que talvez a Jessica Chastain fosse uma personificação da Força Fênix corrompendo a própria Jean, porque o papel dela todinho ali era ser o grilo falante do mal perturbando a cabeça da Jean, assim, um diabinho dela, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí de repente, não quero mais usar a Jean como arma. Se você quiser abdicar da Força Fênix, como se a Força Fênix não escolhesse a pessoa, de repente muda isso no filme, você passa ela pra mim. Aí ela absorve, né? E aí fica no final duas pessoas com a fagulha, digamos assim, né? Com um pedaço da chama da Força Fênix lá. Só que a briga é tipo assim, uma segurando a outra, e só, sabe? Então parece que acabou de qualquer jeito, assim, vamos criar só esses personagens pra ser umas pecinhas desse jogo pra brigar, pra ser destruído, pra mostrar uma briga final nesse trem. Não questionando mais uma vez, não questionando a qualidade da luta, eu acho que a luta do trem foi bem legal, mas a motivação de os personagens dos vilões pra mim foi meio muito whatever, sabe? Muito qualquer jeito. E a briga final com as duas personagens com a Força Fênix foi estranha. Porque uma puxando a Força Fênix da outra, de repente a Jean carrega toda a sua energia e joga dentro dela e desfaz a outra. Ou seja, enfim, bastava ter a força de vontade então da Jean, que ela poderia matar de qualquer jeito aquela lá personagem lá. Bem anticlimático, na minha opinião. Pô, mas também foi confuso, mas por tudo que você falou. Ele falou que a Força Fênix escolheu a Jean e só ela ia aguentar. Sim. Foi o no final. Mas ela falou, você quer tudo, toma tudo. Só que aí a outra não aguentou tudo. Sim, mas então, mas aí ficou meio anticlimático, sabe? Porque, e ficou Na hora que ela falou que ia passar a força pra outra lá, eu já falei, é assim que ela vai morrer, que ela não vai aguentar o poder. É. O poder só acontece pra Jean. Não, a Jean eu, entendi que foi isso no final, entendeu? Mas, cara, pra caber isso no filme foi muito... Eu não sei nem qual era o plano original, sabe? E aí entra a última parte que eu quero falar aqui do bloco, que esse filme foi mudado. Final, principalmente, entendeu? Girl dies. She's still Jean. We can still help her. Então, assim, qual era a ideia original, entendeu? O próprio Simon Kinberg falou que teve que mudar por conta de Guerra Civil e por conta de Capitã Marvel. Diz que aí talvez fosse até mais lógico. Apareceriam espaçonaves, aí eu não entendi por que destruir na sede da ONU. Tem nada a ver atrás da Fênix Negra, mas é detonar um prédio da ONU, um prédio do governo, pelo que eu entendi. E aí a Jean ia voar no espaço e sair quebrando o espaçonave, feito aconteceu bem parecido com o Capitã Marvel. Só que foge completamente. Os alienígenas estão ali pra destruir a Terra, estão ali pra pegar a Força Fênix, enfim. Não sei qual era o... Se só mudou o final, o começo não contava isso. Né? E a outra coisa, que isso aí tá começando a ser colocado na internet nesses últimos dias, é que o plano original do Simon Kinberg eram ser dois filmes realmente. Isso é uma coisa que se falava desde o começo lá, mas de repente morreu a ideia. A Olivia Moon até chegou a comentar, né, que fez a Psylocke, que vocês sentaram ela aí. Ela disse que talvez que tava esperando aparecer na segunda parte, ou seja, ia ter mais pano pra manga. E pelo que se falou, né, iria terminar com a cisão dos X-Men, ou uma cisão de equipes, vamos dizer assim. Se você olhar, eu vou colocar uma foto aí nos comentários, mas tem realmente uma foto de promocional em que aparece o Magneto com uma cadeira de rodas, com o Fera, o Noturno e a Tempestade, e os dois capanga lá, bestalhão lá, a Selene e o Red Lotus, o que provavelmente faria uma menção aí a um lado do time, e o outro lado eu não sei, ia ficar só o Xavier e o Ciclope, né? Então provavelmente eles, a ideia era terminar uma equipe dividida, fracionada, por conta talvez de um trauma aí que a Fênix fez, provavelmente a morte da Mística, e que a coisa só ia andar no segundo filme. Talvez, muito talvez, se tivesse transformado um único filme em dois, a coisa seria melhor. Poderia se trabalhar melhor os personagens. Mas a gente vê aí que a franquia se desgastou, o povo cansou. Eu sempre comento o seguinte: uma estreia de um filme não depende dele. Porque não dá pra saber se um final de semana de estreia é monstruoso se um pessoal ainda não viu o filme. O que depende de uma bilheteria de estreia é como um filme se vende antes e como os filmes anteriores se saíram. Então, eu até reclamo lá, o pessoal talvez não goste um pouco disso, mas Han Solo, ninguém que chegou a ver realmente o filme, e o filme foi mal nas bilheterias, não por conta do filme que foi para os cinemas. O Han Solo lá foi mal porque houve de repente um rebuliço por conta de que se dividiu os gostos, as opiniões contra o Último Jedi. Isso fraturou um pouco a expectativa do pessoal lá para os próximos filmes da Lucasfilm. E outra porque teve problemas de os bastidores, que expulsou inclusive os dois diretores. O filme então estava com problemas, então com sinais de problema. Então o filme, na verdade, em Han Solo é muito melhor do que se vendeu. Isso é fato. Assim como da Fênix Negra. Ele não é uma porcaria de se jogar completamente fora. Teve seus problemas, inclusive em bastidores, mas se vendeu mal, né? Então, o que prejudicou mais esse filme, eu acho, é que durante esses 19 anos, neste momento, o filme não termina com gosto de quero mais. E aí, se você realmente for no cinema e conferiu, também as refilmagens não fizeram jus a terminar de um jeito assim, putz, terminou do jeito emocionante, terminou do jeito bonito. Assim se encerra-se 20 anos de X-Men. Quase, né? 19 anos de X-Men. Como, por exemplo, você faria uma correlação com o Ultimato, que tem um pouco de emoção ali no final, pra dar um ponto final em alguns personagens. Mas pra X-Men Fênix Negra, não. A última cena, inclusive, aí repete mais uma vez, mais uma menção a confronto final. Tá lá Xavier numa praça, jogando xadrez sozinho, só que dessa vez aparece o Magneto pra jogar com ele. Como é que termina o outro confronto final? Com o Magneto na praça, jogando xadrez. Mais uma... Mexendo ou não a peça? Mexeu ou não a pista, né? Como o pessoal colocava antigamente. É isso. Eu acho que o grande problema, a falha desse filme é esse aí mesmo. Eu acho que é um filme que prometia fazer uma coisa diferente de confronto final, lembra demais, né? A única coisa mais que me incomodou mesmo foi a mudança do Magneto lá de... Eu vou matar. Não vou. Tirando isso, no, esse negócio da força... Ah, tá, tudo bem. Teve essas refilmagens, mas muito não é por causa... Não foi por culpa do próprio filme. É por causa que eles foram pra Marvel e tiveram que mudar. Eles não iam poder mais fazer dois filmes. Eles vão ter que se adequar ou com esses atores ou com novos, sei lá, ao novo universo, etc. Não dá pra fazer mais um filme. Sinceramente, vai ficar na geladeira por um bom tempo. É, eu também. Eu acho que eles vão apostar mais no quarteto e deixar os X-Men mais stand-by. Não vai fazer muita falta, afinal é X-Men. Mas... Ó, na atual circunstância, eu deixaria por uns 10 anos na geladeira, mas tudo bem. Ah, não sei. Não sei se 10 anos, mas uns 5 eu acho que vai. Ah, 5 certeza. Os 5 próximos anos não tem X-Men nenhum. Pode ter uma menção aqui, outra ali, mas filme mesmo, acho que não. Talvez na próxima. É que agora não vai mais ter um negócio de fase, mas talvez no fim da próxima história, próximo arco. Ah, talvez esteja, né? Vamos ver. É... André, fala aí. Eu só ia dizer mais um detalhe, assim, pra reforçar aquela questão, né, dos personagens, o coadjuvante ali jogados, os personagens lá de Genosha, né? Porque tem aquela mulher Selene, não é? Quando ela é jogada ali no trem. Você sente ali o Magneto, né? É a, como é que... Enfim. Sente o quê? O Magneto só olhou. Tipo, foda-se. Sim, mas ele olhou... Não tô falando de relação amorosa, não é isso, mas... Enfim, ele né? olhou, tipo assim, perdi mais um capanga. Não, sim, mas tô dizendo, se fosse um personagem ali... que tivesse sido trabalhado anteriormente em outros filmes, ou que pelo menos tivesse mostrado alguma coisa deles ali, mínima que fosse, pra... mostrar a relação que eles tinham uns com outros, essa cena fosse um pouco mais sentido, enfim. Mas exato, é o que eu falo. O pegar o que o Martin Van Hal fez, o Martin Van Hal tinha personagens de capangas que estavam sendo trabalhados e foram melhor trabalhados no final de Primeira Classe, que simplesmente mataram offline, não, né? Fora da tela. É, ele tinha o Azazel, que era pra ser o pai do Noturno, um plot que era pra ser trabalhado, né? E, afinal, putar Azazel ali... Azazel? Eu acho que é Azazel, né? É Azazel mesmo. É. Pra ali, pra isso. É, tinha aquela Angel, que mudou de lado pra isso, né? E a Mística era pra aparecer também pra isso. Tudo bem, a Mística até se manteve, vai, porque o Dia de Futuro Esquecido ela tá lá como vilã, né? Mas tinha mais alguém ali no meio de vilão? Eu não me lembro agora. É Emma Frost também, né? Também. Emma Frost também. De novo, cara, tinha. E o pior é que você não pode dizer, ah, não, porque o cachê é caro. Nenhum, porque nenhum daqueles atores e atrizes ali andou pra frente depois. Nem a Emma Frost. É uma coisa que até hoje, que eu fiquei esperando nesse filme pra ver. Eu já sabia que a Mística ia morrer, ok, mas será que nesse filme vai ter alguma coisa da Mística com o Noturno? Eu não sei se nesses filmes ela é mãe do Noturno ou não. Não. Certeza. Não, nem idade tem, pô. Certeza. Mim... Não, até tem, viu? Até tem, viu, Magari? Porque Noturno só vai aparecer nos anos 80. 80. É, então. É, mas tem, ela não nasceu em 70. O Xavier já é velho. Ela tá com ela tá de idade do Xavier. Ah. É porque ela remodela a pele. Ela é uma transmorfa. Ah, tá. Não, mas isso aqui, acho que os X-Men no cinema é a franquia mais fiel aos quadrinhos que já fizeram até hoje. O quê? Porque vocês já viram a cronologia dos X-Men nos quadrinhos? A bagunça que é. Nesse sentido eu concordo. É exatamente o que é. Uma história começa e não termina, a outra começa, tem que ter duas equipas, mas não tem mais. Agora tem uma, a equipe dourada, não, agora a dourada é azul e vermelha, agora é amarela, eu sou o filho do Ciclope de uma linha alternativa que veio pra cá, mas eu sou o pai do filho do avô e... Isso é X-Men. Isso é X-Men. Nos filmes também. Bom, eu vou encerrar o programa aqui. O podcast vai ser curtinho, óbvio. Não tem muito o que falar sobre X-Men Fênix Negra, né? É isso, na verdade. É uma pena, mas é isso. Eu esperava, na verdade, que o filme tivesse um final mais elegante, assim. Eu sinceramente, de coração... Quero que volte pra Marvel, óbvio, mas eu queria que tivesse uma pontuada. Eu tinha fé nisso. Mas não foi, tá? Não foi. É, não é essa porcaria toda que estão vendendo. E eu só queria fazer um breve retrospecto pessoal, né? E aí eu vou passar pra vocês também falarem um pouco sobre como é que vocês enxergam esses 19 anos de X-Men aí, tá? Então, acho que não foi meu primeiro filme de super-heróis, óbvio. Eu já tenho... sou mais velho até que o Magaren aí, né? Então... eu sou mais velho desse podcast. Então, X-Men 2001 não é nada que eu via. Tipo assim, olha, coisa inovadora, nunca tinha visto. Óbvio. 2000. É, 2000. Então tá. De 2000, aquela coisa, ó. Um uma coisa que eu nunca vi. Cara, já tinha visto Blade, já tinha visto, enfim. É um filme que, assim, que tem elementos que eu gosto porque eu tô vendo os mutantes no cinema, mas tem a história como se desenvolve, aquele tipo de resolução final de que, ó, o vilão tem um plano maligno que usa uma máquina pra destruir o planeta, muahaha, essas coisas todas não cai bem. Parecia um plot principal do primeiro filme, eu acho muito a cara de um seriado do Batman dos anos 60, assim, muito caricato, né? É uma coisa que eu reclamo aí desde o começo dos capangas do Magneto lá serem pessoas quase que não falam, né? E é um erro do Bryan Singer que vai se repetindo nos outros filmes, né? A coisa melhorou bastante com X-Men 2, tá? Óbvio. Eu só critico X-Men 1 e tenho o direito de criticar porque não é uma coisa de época. Porque se você pega o próprio Homem-Aranha 1, que vem 2 anos depois, ele é um filme muito superior comparado ao que é o primeiro X-Men. Em termos de roteiro, de qualidade, de uso do personagem, de como dar mais maturidade ao filme dos super-heróis, né? Mas o X-Men 2, claro, tem uma grande evolução. É um filme que aparenta ter continuidade, porque já se pensava nesse momento em fazer uma trilogia, mas naquela época ainda se achava que os filmes deveriam se terminar em trilogias, né? Uma coisa que a Marvel depois desmistificou, né? E o que eu tenho a dizer é o seguinte: os três primeiras franquias eu gosto muito dos atores, gosto de certos momentos, mas eu tenho mais problema com ela do que com a nova franquia. Minha raiva é que escantearam os planos de Matthew Van Hal, né? Que é o cara que fez X-Men Primeira Classe, que é um filme pra mim que, até hoje, certamente pra mim é o meu preferido. Eu sei que muita gente vê problema porque as pessoas analisam filmes do jeito errado, pelo menos de X-Men. Eles analisam de uma maneira que, se não parece com isso nos quadrinhos, então tá errado. Não existe essa de errado ou certo. Você que já viu N realidades diferentes de X-Men, inclusive a Ultimate, já devia saber que os personagens podem, em outras mídias, assumir características diferentes, tá? Mas o X-Men Primeira Classe, mesmo tendo um Alex sendo mais velho, mesmo tendo uma primeira classe que não é os 5 originais, mas são outros personagens, o Darwin, a Angel, o Fera, a Mística, mesmo sendo a Mística, pra mim tem uma cara de boa de origem, porque começa sendo uma escola, começa aquela coisa de vamos aprender a desenvolver nossos poderes, porque os poderes, se não forem treinados, não forem desenvolvidos, são uma desgraça, não são dom. Então você vê que tem personagens ali que tem vários problemas, não é só os que são feios, feito o Donovan falou nesse podcast, o Fera, né? O próprio Alex, ele não usava bem os poderes dele e podia causar uma grande tragédia, entendeu? Tanto que no começo ele teve que usar um equipamento pra focar o corpo dele. O lance também do Banshee, né? Que foi no começo só gritava, mas depois foi desenvolver poderes pra poder voar. Enfim, todo o desenrolar daquele X-Men Primeira Classe pra mim é muito bem feito, inclusive até o final do momento que tem a cisma, assim, a quebra da relação, né, do corte de amizade entre Xavier e Magneto, pontualmente, assim, lá em cima, comparado a qualquer outro. E aí vem meu trauma, quando escanteio o Matthew Van Hal, diz assim, pra ficar bem na fita, disse que não foi isso, ele foi cuidar da franquia do como é o nome lá, da Kingsman, né? Mas não é verdade. Hoje em dia ele já diz abertamente que a Fox se emaranhou. Hoje, se você olhar o site da gente aí, você vai ver um monte de coisa sobre filmes descartados e sobre a história dele, de como a intenção final dele era dar o fim da trilogia dele e fazer Dias de um Futuro Esquecido. Então o filme de meio dele ia ser outro, mas aí a Fox, impaciente, achou a ideia do caralho de Dias de um Futuro Esquecido, falou assim, não, vou fazer logo ele agora. Disse, agora não faço. E aí, tudo bem, tu assina o roteiro, a gente vai dar pro Bryan Singer, aí o Bryan Singer faz aquele filme. Sendo bem sincero, não acho ele o melhor da franquia de X-Men, como muita gente acha. Eu acho que ele também tem seus erros, certo? Mas ele não é tão ruim, provavelmente porque tinha o roteiro do Batman Van Hal ali, né? E aí o Bryan Singer só seguiu a cartilha. E aí depois a coisa desandou com o Apocalipse e com esse aí, tá? Mas assim, desgastou, né? Desgastou, e aí só o erro também talvez seja planejamento. Porque eu botava muita fé de que o Matthew Van Hal fizesse a história que ele queria fazer dos X-Men. E seria realmente um final muito mais bonito, muito mais lindo de se ver, se fosse, por exemplo, juntando as duas gerações ali no último filme, que foi o que Dias de Futuros Esquecido forneceu. Colocou as duas gerações dentro do filme. Mas, infelizmente, as coisas não saem do jeito que a gente esperava. E aí, bom, é o que tem hoje, um desgaste da franquia. Bom, pra mim, o primeiro filme de X-Men, ele é bem marcante, porque é o que você falou, antes a gente já tinha visto bastante filme de super-herói antes, mas eu acho que esse, se não é o primeiro, é um dos primeiros onde você tem uma equipe e não só um herói solo, porque até então a gente tinha Blade, Batman, Superman. Geração X. É, acho que eu não cheguei a ver esse filme. O cara tá zoando, que Geração X é filme de TV, pelo amor de Deus. Mas é filme. Não, mas assim, é que o primeiro X-Men é um filme de equipe e que pra mim deu certo. Assim, pode não ser perfeito, mas foi legal a gente poder ver os personagens em tela. E eles têm aquilo que eu gosto, que é o trabalho em equipe. Podia não ser do jeito ideal, mas era uma equipe trabalhando junto e isso me agrada bastante. Então, o primeiro X-Men junto com o primeiro Homem-Aranha, eu acho que foi assim, o que fez as pessoas enxergarem o potencial desses filmes de super-heróis para então continuar desenvolvendo até chegar no ponto em que a Marvel Studios chegou. Então, eu gosto bastante do primeiro, eu gosto mais do segundo X-Men. O terceiro, eu gosto do filme, mas eu não concordo com o roteiro. Então, foram eliminando os personagens, entendeu? Matou o Xavier, matou o Ciclope, enfim, não gostei do roteiro. Mas o filme, como um filme de super-herói, eu ainda gostei. Mas dessa primeira trilogia, o meu preferido seria então o X-Men 2. Mas gosto bastante do primeiro, porque, mais uma vez, X-Men sempre foram, sempre foi um dos meus personagens preferidos, a equipe preferida assim, de revista, é o que eu sempre li. Então, poder ver um filme deles no cinema, eu lembro até hoje de estar na sala de cinema e já logo na abertura e sentir aquela emoção de, caramba, eu vou assistir um filme de X-Men, assim, de ficar arrepiado e falar, cara, é isso que eu queria ver. E assim, é um sentimento que eu tenho muito forte pra mim. Então, gosto bastante dos primeiros. Ah, eu nunca gostei muito do Primeira Classe, mas talvez porque é isso que o Coveiro falou. Teve essa diferença com relação às revistas, de não ser a equipe original, e nem sempre precisa ser, mas não sei, é uma opinião minha. Eu gostaria de ver. Mas você conheceu o X-Men com o desenho dos anos 90, né? Sim, eu comecei a ver com os desenhos animados. Então, mas isso é normal. Quando você conhece os anos 90, desgraçou o resto da sua vida, entendeu? Aquele desenho lá, tu não adora, mas ele é um mal horrível. Na verdade, todas as pessoas que começaram com aquele desenho lá têm um problema sério, assim. Isso é exatamente o que eu falo. Ela acha que existe o certo e o errado e acabou. Não, eu entendo o que você diz, e realmente isso fica muito forte, e é bem forte em mim. Mas eu entendo, é cinema, a gente tem adaptação, e ok, a gente acaba aceitando. E aí, depois de Primeira Classe, não tô dizendo que não é, que eu não tenha gostado, gostei também de Primeira Classe, é o que você falou, tem ali ele termina com a cisão, né, do Xavier e o Magneto, mostra então também que eles tinham eles constroem uma amizade, constroem uma confiança, e no final eles divergem as ideias e se separam, o que também faz total sentido e é bem legal. E aí na sequência, eu discordo de você, mas eu gostei bastante também de Dias de um Futuro Esquecido, mas também, mais uma vez, porque com o elenco da franquia anterior, que se passa no futuro, e mostra bastante eles trabalhando em equipe mais uma vez e combinando poder, é uma coisa que me atrai muito. Então foi legal conseguir ver isso no cinema, ver o Homem de Gelo esquiando, fazendo aquelas pistas e esquiando e andando pelo espaço, né, pelo cenário e usando o poder dele de uma forma mais ativa. Mas eu não acho ruim não, tá? Eu acho que o filme, inclusive eu digo a você, é o roteiro que pegaram da frente, puxaram do Marvel Van Hal, que ia ser um final. Isso, entendeu? Isso. Exato. O problema todo é que o Brian Singer tem um estilo de escrever que cagou algumas partes ali, especificamente algumas partes. Mas é óbvio que eu não posso questionar. É a primeira vez que aparece aquele Mercúrio daquele jeito. Tem todos os seus pontos bons daquele filme, entendeu? Só que, você olha no retrospecto, realmente passaram o carro na frente dos bois. Não era pra ser naquele momento. Exatamente. Talvez se eles tivessem seguido o plano do Matt Von Hall, ele tivesse feito, né, uma outra preparação, com o que é o que ele queria, né? Teria um outro filme antes, e aí poderia ter ficado uma coisa muito melhor depois. Mas, enfim, gosto bastante. E tem aquela outra coisa, né? O que incomodou bastante gente desde o primeiro filme de X-Men é o protagonismo do Wolverine, né? Mas, enfim, foi inevitável o sucesso que ele teve. E aí, óbvio que comercialmente iam manter ele como protagonista dos filmes seguintes, que é o que acaba acontecendo. Pra mim, não chegou a ser tanto um problema. E acaba coincidindo também que nas revistas, o Wolverine ele é meio onipresente. Então, ele tem revista solo, ele tá no X-Men. Aí começa a aparecer em Vingadores, né, naquela época. Então fazia sentido refletir isso no cinema, né? Pra você pegar o público que lê as revistas, mas ao mesmo tempo apresentar umas coisas novas e pegar público novo. Mas faz parte. Às vezes, em detrimento da história, pra favorecer questões comerciais, algumas decisões são tomadas. Mas faz parte do cinema também. Então eu gosto bastante de Futuro Esquecido. E aí o Apocalipse, ele na época eu gostei bastante, mas em retrospecto eu já não gosto mais. Não gosto mais tanto de Apocalipse. Eu vou dizer que eu acho que eu prefiro agora esse o Fênix Negra do que o Apocalipse. Eu também saí, assim, não tenho nenhum grande problema. O problema todo dele aí é. O problema dos filmes é que quando vai de um pro outro, parece que eles estão ignorando muita coisa dos filmes anteriores, né? Chamei a atenção até de várias coisas aqui que Apocalipse acabou ignorando. Que Fênix Negra acabou ignorando de Apocalipse, né? Talvez é verdade, isolado é legal, mas dentro da história é um filme inútil também, de novo. Eu lembro de ver o Apocalipse e depois a gente gravou o podcast. Eu lembro de falar que tinha gostado bastante, mas acho que foi algo de momento. Hoje eu já não gosto mais tanto, não. Não sei, talvez esse efeito que eu tô sentindo agora com o Fênix Negra, daqui a um tempo eu olho pra trás e não gosto mais também. Mas, enfim, Fênix Negra passou por problemas, que é mais uma vez, questões comerciais, fusão de empresa, tiveram que mudar o filme, regravar, e, enfim, acabou ficando um filme mais simples. Talvez se tivesse dividido então em dois, tivesse ficado algo mais bem desenvolvido, mas tiveram que mudar e condensar tudo num filme só. E, assim, realmente, é um filme que acaba, você não tem vontade de ver mais. Ah, legal, acabou. Então é isso, encerra. Eu acho que até que, dadas as devidas peças que eles tinham pra trabalhar, acho que acabou de uma forma ok e tranquilo. Enfim, foram aí, então, 19 anos. Embora não tenha havido o planejamento correto, como a Marvel acabou fazendo pros próprios filmes, né? Mas ok, ficou melhor do que algumas outras coisas que a gente acaba vendo por aí, né? Enfim, de outras produtoras. Mas, no geral, a minha sensação é de que, ok, X-Men serviu o seu propósito por enquanto, mas concordo com você, acabou ficando desgastada. Por não ter o planejamento devido, ela ficou bem desgastada. E agora é esperar. Bom, eu sempre faço questão de destacar, X-Men não é lá a minha equipe preferida. Na minha segunda, na minha terceira, na minha quarta. Enfim, vocês entenderam. Mas eu assisti, falando primeiro da primeira franquia, eu assisti aos filmes, eu gostei, achei legal, mas é aquilo, assisti mais um filme de herói, mais um filme da Marvel. Eu ia mais na inércia assistir. Gostei, achei legal o primeiro, o segundo eu gostei. Não acho essa obra-prima toda que falam aí, mas só a cena a primeira cena do Noturno, mas é tipo a primeira cena do Mercúrio lá que marcou por ser diferente, porque depois ficou só, tá. Legal. Também concordo com você. Historicamente, se você pegar X-Men 2, também não é essa coisa. Ó, dentro dos 3, tá bem acima. Mas dentro dos 7, sei lá quantos tem agora, mas que eu já me perdi, né? O confronto final foi aquilo. Foi uma confusão, igual esse daqui. Eles quiseram fazer um monte de coisa e depois não fizeram nada, não exploraram nada e ficou uma zona. Um monte de personagem aleatório lá que você se perde correndo um pro lado pro outro lá. Acho que o Primeira Classe foi o primeiro filme dos X-Men que eu realmente gostei de assistir, que foi. Eu gostei como filme mesmo, como história, como Zack Snyder. É bom pra caralho aquele filme. Né? É bom. E vou te dizer, um filme que tava sendo acabando, que tava atrasado, cheio de problema, com baixo orçamento. Eu lembro. Eu digo assim, esse filme vai ser uma merda. Quando eu assisti no filme, eu falei assim, puta que pariu, quem é esse diretor? Desde então. Eu lembro que quando lançaram os primeiros pôster, parecia as montagens que eu faço no Paint aqui, os pôster do filme. Quando eu fui assistir, eu falei, caramba, X-Men pode ser bom assim? Eu não sabia. Mas aí é como vocês falaram, acho que cada filme, eles tinham planos, aí foram mudando e ficou tipo quatro filmes independentes um do outro. Começa, vamos continuar. Não vamos contar essa história aqui. Vamos continuar essa história. Não, vamos começar outra. Eu gostei do primeiro do Dia do Futuro Esquecido. É o segundo, né? Gostei do. Não é tão bom quanto o Primeira Classe. Então, o primeiro Atlas ficou com aquele gostinho, como você falou, desenvolvimento. Você vê desde o começo o desenvolvimento do Magneto, o crescimento do personagem, o crescimento da amizade dele com o professor Xavier, os próprios personagens. Não falo circundário, mas os outros pessoal da equipe, o Banshee, o Destrutor, achei bem feito. A própria Mística lá tá legal. Mas aí depois eles foram só usando, vamos ficar, é Magneto versus Xavier. Magneto versus Xavier. Magneto versus Xavier. Chega, né, filho? Nesse daqui ainda bem que não usaram muito isso. E o Apocalipse eu gostei, mas eu não parei pra rever pra saber se é bom mesmo ou se foi só... Eu fui ver no cinema e eu me forcei a gostar, porque pra não achar que gastei dinheiro. E essa Fênix Negra também, não é essa horripilante coisa que estão falando aí. Tem os problemas, tem isso, mas, por exemplo, comparando lá com o estúdio que ninguém pode falar mal, que é tudo que toca transforma em ouro. Eu achei esse Fênix Negra no nível, por exemplo, do segundo Homem-Formiga, que é um filme meia boca. Aquele filme que você assiste e fala, legal. Mas não tenho vontade de assistir. O Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3 também, que é bem problemático de roteiro. Mas, pela franquia em si, acabou desgastando mesmo. O pessoal não aguenta mais ver X-Men. E ainda mais depois que o Marvel Studio começou com essa de vamos fazer nosso filme, começou a dar certo. Aí todo mundo já olha para os filmes dos X-Men com aquele desdém de, que bosta, só vai prestar se ele for pro Marvel Studio para ser financiado pela Fundação Stark. Não, mas existe um histórico porque o pessoal não gosta, entendeu? Que aí o Matthew Vernal trouxe, depois tiraram, entendeu? Porque o pessoal queria ver X-Men tradicional, com uniformizão, essas coisas todas. E parecia que sempre tinha um resquício de medo, sabe, pra trabalhar pro X-Men. E como eu falei, o desgaste vem de repetição de tema, sabe? De trabalhar tema é a mesma coisa. Xavier e Magneto, amigo e não é. Não sei o que. Wolverine é não sei o que, sei lá. Parece que não sai do lugar, entendeu? O desgaste pra mim vem disso. Não porque a Marvel Studios fez isso aqui. Não, eu tô falando depois disso. O pessoal sempre ficou, devolve pro Marvel Studios, devolve pro Marvel Studios. Nem pensava em pensar em filme. Já é, devolve pro Marvel Studios era o primeiro pensamento. E também tem isso do Wolverine ser praticamente Wolverine e seus amigos na franquia anterior lá. Ele era o personagem principal e os outros estavam só lá orbitando ele. Mas no Entre Mortos e Feridos, não sei se é uma franquia que eu reassistiria, tipo... Vou pegar aqui pra assistir de vez em quando os filmes. Talvez o Primeira Classe. Primeira Classe eu acho muito bom. Isso que eu ia falar. Eu devo tanto falar aí com vocês, eu vou estar de assistir Primeira Classe de novo. Então eu também. O Matthew Vaughn fez um bom trabalho lá. Devia ter continuado, mas enfim, sabe como que são o pessoal dos estúdios, né? Bom, vai lá agora e finaliza aí, André. Assim, tenho de falar de novo mesmo. Primeira Classe dessa franquia atual é o melhor mesmo, né? Vale perguntar, você é o mais novo. Você viu o X-Men 2000 no cinema ou não? Não. 2000. Já é outra geração. Você já tinha nascido em 2000? Já, aí sim. Não, 2000 eu tinha 5 anos só. Nem o Homem-Aranha... do Sam Raimi eu vi no cinema, né? Mas na verdade o Homem-Aranha no cinema na época eu não quis mesmo. Eu não gostava de Homem-Aranha e enfim, não fui ver no cinema. O 2 sim, mas o 1 não vi. Enfim, bom, agora assim eu simpatizo muito com o primeiro e o segundo, né? Lá de 2000 e 2003. O terceiro, claro, é muito ruim, mas enfim. O primeiro e o segundo, o pessoal reclama muito a questão do Wolverine, realmente muito focado nele e tal. Agora, apesar disso, eu sentia aquele clima de equipe, né? No primeiro e no segundo. Apesar de ser filmes bastante focados no Wolverine, principalmente o segundo, tinha esse clima de equipe. Mesmo já sendo assim, não tendo sido trabalhado antes o relacionamento entre os personagens, né? O que levou eles a serem uma equipe, né? Dava pra sentir aquilo. Então isso foi legal de ver. E aliás, né? O Kevin Feige era produtor nesses filmes. Né? Isso eu não sei até que ponto ele pôde mexer ali, né? Não, mas ele era produtor pequeno. Ele era meio que estagiário da Laura Dunes. Não sei até que ponto ele pôde fazer alguma coisa ali, mas enfim, isso é outra história. Agora, Primeira Classe é impecável, né? Mesmo com todos os problemas que teve, foi incrível. Você vê a diferença enorme que faz um roteirista, né? Diretor, enfim. E o maior problema realmente dessa franquia inteira foi o que o Coveiro falou, a falta mesmo de coordenação aí e planejamento, né? O que também não é exatamente um grande demérito, né? Porque, enfim, quando começou ali em 2000, por exemplo, esse gênero de filme não era ainda uma coisa tão bem estabelecida como é hoje, né? Era uma coisa que estava tentando ser feita, tentando descobrir como é que é para fazer e tal. Você pode falar um pouco isso hoje, né? Talvez, que tenha um certo demérito nisso hoje. Mas ali de início, talvez não. O que é que eu mais gosto, né? Nesses filmes especificamente, talvez se eu lesse mais X-Men na revista, eu sentiria isso também. Mas especificamente nos filmes, o que eu mais gosto é essa questão dos valores, né? Assim, claro, vocês dizem que pode ser um pouco desgastado essa questão de Xavier de Magneto, mas nem só nisso, né? Em geral, pelo menos nesses filmes e talvez nas revistas, você vê esse certo dilema, né? Os humanos têm medo de nós, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Qual a maneira certa de lidar com isso, né? E aí você tem ali divergências e tal. E eu gosto disso porque é muito difícil, né, você fazer o correto, não obstante o fato de que você vai se fuder em função disso, né? Você vê isso um pouco em Homem-Aranha, mas de certa forma pode ver isso um pouco em X-Men também, né? O que eles fazem, protege os humanos, mesmo eles, né, destratando eles o tempo todo, né? O ser humano é podre, mas vai, vamos protegê-los, né? É muito difícil você fazer isso, né? Você tomar essa posição. Tem que ter um valor muito forte para manter isso. E isso é o que vai sendo trabalhado nos filmes. Eu gosto de ver isso, principalmente primeira classe. Em parte você vê muito isso. Gosto muito disso. Você, né, falou aí desse negócio dos valores, do tema principal do X-Men. Já veio na minha cabeça aqui o porquê eu gosto tanto do X-Men 2. Tanto não, né? Dentro daqueles três, né? É por conta daquela cena na casa do pai do Homem de Gelo. Aquela cena define X-Men do começo ao fim. Quem viu já deve lembrar. Sim. Aí. E só uma outra observação, assim, porque o Coveiro falou muito aí, que decepcionou um pouco o desfecho desse Fênix Negra, que não foi um desfecho muito satisfatório para a franquia em geral, né? Há 19 anos e tal. Tem também ali, incluso o de Wolverine, né? Enfim. Bom, uma coisa que talvez atrapalhe um pouco, além de todos os problemas de produção e tal, que é compreensível, né? Isso faz parte do cinema. Fazer um filme é muito mais difícil do que a gente pensa, né? A gente que não trabalha nisso. Deve ser muito, muito mais difícil do que a gente pensa. Mas talvez tenha atrapalhado o desfecho de uma franquia quando o filme é basicamente um filme solo. Quase isso, né? É mais difícil ainda, talvez, nesse aspecto, por causa disso, né? Não sei. Aí talvez seja só uma visão minha, não sei se adequa mesmo ou não. Mas enfim. Bom, então é isso. Para o bem ou para o mal, é o fim de 19 anos de X-Men, né? Entre mortos e feridos, enfim, sobrevivemos até aqui. E a gente já dá por encerrado nosso Inominata 66. Quando a gente vier voltar a falar sobre... Porque tem novos mutantes ainda aí, né? Mas quando der pra falar sobre X-Men aí, a próxima vez vai ser sobre o guarda-chuva da Marvel Studios. Vamos ver aí como o Magarin falou, né? Se essa história devolve pra Marvel Studio, devolve pra Marvel Studio, vai fazer uma diferença ou não. Vamos aguardar, então. Só o futuro dirá. Até mais, então, galera. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.